pensei em me isolar e o mundo não vê. Caminhei sem destino no mundo perdido e me angustiava por haver nascido. Por sofrer, meu peito explodiu, meu grito ecoou. Eu queria encher o vazio da alma, mas as cores dos sonhos prendiam minha vida. Todavia Deus me amou e abriu enfim meus olhos e deixei os meus conceitos para ser o seu discípulo. Não sou mais um jovem triste de uma geração florida que nas drogas se escondem, protestando contra a vida. Só crer no Senhor. Alguém que precisa mudar seu modo de agir e contar pra Jesus seus problemas e dores, vem depressa aceitar o autor de sua vida. Entretanto, vou dizer que este mundo colorido vem jogado em sepulturas muitos jovens iludidos. Eis que há duas opções: Cristo ou morte, meu amigo, nos apertos dessa vida. Cristo é o caminho certo. Ali está em Jesus. Se queres paz, é só crer no Senhor. Crê em Jesus, crê em Jesus.